fique aqui. Desfaz suas malas, não vá embora não. Não se afaste de mim. Não faça sofrer o meu coração quando o grande gavião, o pássaro furioso tocar. Vai lembrar de quem só quer te amar. Espero você, diz que vai voltar, não deixa o tempo passar. DJ Tony Show é quem comanda aqui. DJ Rafa 3D toca pra mim. É o grande gavião com DJ Tony Show e DJ Rafa 3D. É o grande gavião que conquistou o meu coração. Não se afaste de mim. Show.